tá lembrada de mim? Sou eu aquele cara que um dia por você se apaixonou. Sou eu aquele homem que você tanto enganou. Olha pra mim, tá lembrada de mim? Agora vem bater em minha porta pedindo perdão, como se fosse fácil esquecer a dor da traição. Olha pra mim, tá lembrada de mim? Tá lembrada de mim? Que destruiu os meus sonhos e acabou com a minha paz. E quando veio por mim, você já tinha fugido com ele. Meu sofrimento pra você foi tanto fez, foi tanto faz, nem me deu adeus. Ei, sonhos e acabou com a minha paz. E quando dei por mim, você já tinha fugido com ele. Meu sofrimento pra você foi tanto fez, foi tanto faz. Você me perdeu, tá lembrada de mim? Agora vem bater em minha porta pedindo perdão, como se fosse fácil esquecer a toda traição. Olha pra mim, tá lembrada de mim? Tá lembrada de mim? Só sei que destruiu os meus sonhos e acabou com a minha paz. E quando dei por mim, você já tinha fugido com ele. Meu sofrimento pra você foi tanto fez, foi tanto faz, nem me deu adeus. Destruiu os meus sonhos e acabou com a minha paz. E quando dei por mim, você já tinha fugido com ele. Meu sofrimento pra você foi tanto fez, foi tanto faz. Você me perdeu.